passa e não volta mais. Caminhamos para a morte, isso é certeza. Nascemos, vivemos e terá um fim. Como uma flor que está murcha em um jardim. Será que você faz valer a pena? Ou está sendo pra família só um problema? Eu sei o tempo é curto, quero aproveitar. Viver da melhor maneira sem exagerar. Escolha o caminho certo, pois é a salvação. Bata no peito e se orgulhe por ser mais um irmão. Guerreiro, honesto, de atitude, que corre sempre pelo certo e não se ilude. O tempo tá passando e não volta mais. Cada segundo da vida ficou pra trás. Não deixe o mal do mundo dominar seu peito. Escolha um caminho estreito, pois esse é o direito. O que te traz felicidade e não depressão. O que alivia a alma faz bem pro coração. Mente tranquila e uma vida pacata. Ingredientes pra seguir e não perder a calma. É, não é fácil, sei como é. Tem que ser forte e se manter de pé. Passa e não volta mais. Cada segundo ficou para trás. Tem que ser forte pra ficar em pé. Sei que é difícil, mas vai na fé. Tem que ser forte, irmão, pra ficar de pé. A cada segundo alguém pra provar sua fé. Fique firme e nunca se renda a Lucifer. A maldade se encontra em cada esquina. Você é capaz de dar a volta por cima. Dificuldades, mano, sempre existiu. Pedofilia, cartão postal do Brasil. O tempo passa e não volta mais. Seja guerreiro, gladiador ou jazz. Infelizmente eu falo pra vocês, neste mundo os fracos não têm vez. Já não existe mais compaixão. É cada um por si que se dane o irmão. Então eu te pergunto, cadê a humanidade? Fique firme, mas tenha humildade. Cabeça erguida, seriedade. O tempo passa e não volta mais. Tem que ser forte pra viver em paz. Sei que é difícil, sei, sei bem como é. Se Deus existe, então vai na fé. Tem que ser forte pra ficar de pé. Encarar o que der e vier. Encarar na marra, na unha, na garra. Pra não faltar em casa arroz, feijão e água. A liberdade da infância ficou na lembrança. Hoje um pai de família preso na responsa. Buscando forças pra enfrentar as provações do mundo e as que Deus nos manda. Não adianta só ter fé, tem que lutar, perseverar, suar a camisa. Almejar um futuro melhor. O tempo passa, ele não tem dó. As rugas na cara, o tempo não para. A vida é falha, o tempo te traga. Se fez ou não fez, se perdeu a vez, já era. O tic-tac do relógio não espera. Existe um inimigo violento, supera a beleza, riqueza, talento. Agir devagar, vai te corroendo, matando sua célula. Esse inimigo é o tempo. Passa e não volta mais. Cada segundo ficou para trás. Tem que ser forte pra